fé e amor sem fim, me deu nova esperança. Aleluia, Senhor. Que não se abala ao som da tua voz, movem-se as montanhas. Eu encontrei em ti fé que não se abala ao som da tua voz. Movem-se as montanhas. Eu vou confiar somente em ti. Tua palavra não falha, me encheu de fé e amor sem fim. Me deu nova esperança. Cordeiro. Senhor. Em Ti nós confiamos, Deus. Em Ti nós entregamos, Senhor. Tu és a nossa rocha eterna. Aleluia. Rocha eterna, em Ti firmos meus pés. Aleluia, Senhor. Não me abalarei, seguro sou. Eu não vou temer, Senhor. Vou temer se o dia mal chegar. Ó, meu Senhor, eu me escondo em Ti. Em Ti confio. Tu és meu protetor. Canto a nossa fortaleza, Jesus. Rocha eterna, declare comigo nessa noite. Eu firmo meus pés em Ti, Senhor. Eu não me abalarei. Não me abalarei. Senhor, estou em Tuas mãos, Jesus. Eu não vou temer, Senhor. E não vou temer se o dia mal chegar. Eu me escondo em Ti, Senhor. Meu Senhor, erga suas mãos ao alto e diga: em Ti confio, Senhor, em Ti confio. Tu és meu protetor. Canto aleluia a Ti. Aleluia, aleluia. O meu refúgio e o a Ti, Senhor. eu canto aleluia, Senhor. Meu Salvador, em ti confio. Tu és o meu protetor. Eu canto aleluia, aleluia, canto aleluia a ti, meu Salvador, meu Salvador, meu Salvador. Aleluia. Continue no mesmo espírito. A presença de Deus está neste lugar. Há uma presença do Espírito neste lugar. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. A presença de Deus está neste lugar. Eu quero que você abra sua boca nessa noite e adore o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que Ele habita ao meio dos louvores. Quando você estiver abrindo a sua boca, quando você estiver adorando, quando você estiver chamando a presença dEle, Ele vai estar restaurando vidas, Ele vai estar tocando em pessoas nessa noite, porque Ele habita ao meio do louvor. Deus, Ele quer o nosso melhor nessa noite. Ele quer escutar a tua adoração. Abra a tua boca e continue adorando aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Abra a sua boca e adore. Cante aleluia. Anjo, e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Ereleba só, ereleba xereca, ereleba. cremos, Senhor, que o céu se abrirá e Tu, Senhor, irá nos buscar. Nós cremos, Senhor, que este dia está chegando. Nós cremos, Senhor, no dia, Senhor, em que o Senhor vem nos buscar. O céu se abrirá. Então nós te veremos, Senhor. E esse, Senhor, é o nosso momento, Jesus, onde nós estaremos plenos em Ti. Será, porque Teu é o Rei. Em glória, o céu se abrirá. O Cordeiro veremos. Em glória descerá. No Senhor, em glória descerá, porque Teu, porque Teu reino é o reino. Aleluia! Aplauda aquele que é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém. Será que pode aplaudir mais forte porque é para Jesus? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, time. Você pode tomar seu assento, mas antes de você tomar seu assento, abraça a pessoa mais cheirosa que tiver do teu lado aí. Dá um abraço nessa pessoa. Glória a Deus! É, Deus é bom. Se não tá cheirosa, profetiza. Amém? Glória a Deus. A presença de Deus já está neste lugar, amém? Você pode tomar seu assento agora, em nome de Jesus. Bênção de Deus. Quero te dizer que nessa noite os céus já estão abertos neste lugar, amém? A presença de Deus já está neste lugar. Eu quero que você esteja com o seu coração aberto essa noite, para receber aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas neste lugar, amém? Há uma presença de Deus, o ambiente está preparado, o céu já está aberto para aquilo que o Espírito Santo tem essa noite para derramar neste lugar, amém? As crianças podem passar lá para a aulinha, tem aulinha hoje, tá? Se você quiser, você pode passar para lá, tem a professora lá. Mas nessa noite aí nós temos nosso pastor Heitor e a pastora Monique, né? O pastor Heitor vai estar trazendo uma palavra, qual o Espírito Santo colocou na vida dele, para este lugar, para edificar este lugar, amém? Quero chamar o pastor Heitor aqui essa noite. Já esteve aqui. E cada vez que ele vem aqui, Deus prepara algo especial, amém? Quero que você ponha sua mão para cá nesse momento, orando. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo pastor Heitor. Senhor, nós oramos pela vida dele. Usa ele, Senhor, como fonte abençoadora neste lugar. Alimento teu, Espírito Santo. Fonte abençoadora, Pai. Toma esse culto na tua presença. Que não seja ele falando, mas seja o Teu Espírito Santo usando a vida dele em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, Palavra Viva. Mais uma vez, boa noite, Palavra Viva. Amém. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar aqui nessa noite com essa igreja linda, abençoada, que nos recebeu, que nos recebe com alegria. Eu e minha esposa Monique, nós viemos de Porto Alegre. Eu sou pastor lá, para quem não conhece, na cidade de Porto Alegre, junto com o pastor Cláudio. E eu recebi esse convite do pastor e da pastora com uma alegria. Nós sempre somos bem recebidos, são recebidos com alegria, com comunhão. E nós, sabe, é tão gostoso estar em um lugar em que você é recebido com alegria, com amor, estar na casa de Deus. Amém? Quando você vem a este lugar, você é recebido com alegria. Porque há um Pai, há um Deus que separou este lugar para você e para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Amém? Você acredita nisso? Amém? Deus é um Deus que te ama. Pai é um Pai que te ama. Jesus, Ele te escolheu, te chamou para você viver novas coisas, para você viver um novo tempo, para você viver novos sonhos. Ele te chamou para te ter uma nova vida. Essa é a promessa que está na Bíblia, essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Amém? Jesus, Ele deixou uma dica. Ele nos deu uma direção. Jesus, Ele nos empurrou para perto do Pai. Ele disse assim: toda vez que você for buscar o Pai, vá no secreto. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Jesus lhe deu uma promessa e uma dica, dizendo assim: toda vez que você vai para o secreto, toda vez que você vai buscar a presença de Deus, toda vez que você vai para os braços do teu Pai, você tem um presente que está te esperando. Toda vez que você busca Deus, você vai falar com teu Jesus, há um presente para a tua vida, há uma recompensa, é uma promessa diária que se renova dia após dia. Há uma bênção para a tua vida, há uma recompensa para a tua casa. Eu te pergunto, você já recebeu o teu presente hoje? Já recebeu a tua recompensa hoje? Se você não recebeu, você vai receber nessa noite. Amém? Eu quero orar com você aqui uns minutinhos. Abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos dizer a Ti nessa noite que já é uma recompensa estar na tua casa. Já é uma recompensa, já é um presente, Senhor, poder participar na tua presença junto com os santos. Obrigado por nos salvar, obrigado por nos trazer até este lugar. Obrigado, Senhor, por nos fazer homens e mulheres com novos sonhos, Senhor, com uma nova vida. Obrigado, Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, para receber aquilo que tu tens para nos ensinar. E eu, Espírito Santo, como humilde servo, peço: usa a minha vida, Senhor, para falar com a tua noiva, para falar com os teus filhinhos, para falar, Senhor, com os teus escolhidos, porque eles são como pedras preciosas, Senhor, nas tuas mãos e diante dos teus olhos. Por isso eu te peço, usa a minha vida, em nome de Jesus eu oro, amém e amém. E eu te peço para você dar uma salva de palmas, em nome de Jesus. Propósito de Jesus e a missão que Ele nos deixou nessa terra foi de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é empurrar cada homem e cada mulher nesta face desta terra para próximo do Pai. A missão do Evangelho, a missão dada por Jesus, é empurrar cada um que você conhece, cada familiar, amigo ou conhecido ou vizinho, para mais perto de Deus. Essa é a missão que Deus nos entregou, não somente eu, pastor, mas você que está aí sentado. Você foi convidado para estar perto do Pai e levar mais homens e mulheres, filhos e filhas, para mais perto. Amém? Só que ninguém chega perto de alguém se é um ambiente ruim, se é um lugar em que não há alegria, em que não há prazer, em que não há recompensa. Por isso que Jesus deixou dito: quando você buscar a Deus, há uma recompensa que te espera. Quando você for orar, há algo que te espera. Quando você for buscar a presença do Pai, há um presente para a tua vida. Deus, Ele te ama tanto, que Ele faz de tudo, fez de tudo para que você buscasse, para que você entrasse na sua presença. E te prometeu o Filho, e te deu o Filho, o melhor presente. E não é somente isso, Ele te prometeu coisas maiores ainda. Ele te deu o melhor, o Jesus, o primeiro Filho, o unigênito, o primeiro de muitos. E Jesus, quando veio, Ele ainda lançou: há mais recompensa, há algo mais. Se não fosse o bastante, mas ainda há mais para você receber. Se você está esperando algo, continue crendo, continue buscando, porque há mais que Deus quer te dar. Há mais presentes, há mais recompensa. Isso é um pai que ama um filho, que espera o filho a sua presença com algo bom. Talvez você não saiba o que esperar. Talvez você não saiba o que te espera ou o que está para acontecer. Mas sempre algo que vem de Deus é algo que supera a nossa expectativa. Amém? É algo que supera o que nós pensamos, o que imaginamos. Para isso você tem que crer. Ninguém busca o Pai, ninguém vai até a presença de Deus se não crer. Amém? Nós iniciamos uma série nesse mês, desse mês agora, que é a série A Fé com Efeito. Porque existem fé que não tem efeito. Todo mundo tem fé, você tem fé. Você há dentro de você uma semente de fé. Há dentro de você que move, que te fez vir até esse lugar. Você não vem só me ver com pregar, porque eu não sou nada, eu sou um homem comum. Mas a palavra que eu prego, essa é poderosa, porque eu não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou, Jesus Cristo. Esse é capaz de realizar milagres, esse é capaz de transformar vidas, esse é capaz de libertar pessoas. E se você crê, se você tiver uma fé com efeito, você vai ser capaz de também, através do Espírito Santo, ser transformado e transformar vidas. Amém? Jesus disse que não é uma fé grande que faz a diferença. Não é uma fé média ou uma fé pequena, mas é uma fé. Ele deixou dito que se você tiver uma fé como o tamanho de um grão de mostarda, se você tiver fé, mesmo que seja pequenininha, do tamanho de uma cabeça de um alfinete, mas se você plantando ela, ela gerará muitos frutos, ela vai gerar um resultado, ela vai ser uma fé com efeito. Você tem uma fé dentro de você, você já tem algo que o Espírito Santo plantou, mas por você não saber como usar a fé, por você não saber usar aquilo que Deus te entregou, as armas, as estratégias, aquilo que Deus já colocou na tua vida, você torna aquilo que Deus te deu sem efeito. Porque nós somos homens limitados, nós não conseguimos entender o propósito de Deus e como usar a palavra de Deus ao nosso favor. Você tem fé, você veio até aqui, você tem fé. Mesmo que seja de tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz que você pode transportar montes, você pode mudar situações, você pode mudar a geografia de um lugar. Se você pode mudar a geografia de um lugar, como Jesus prometeu, você pode mudar e ter a sua vida transformada. Você pode receber a cura. Você pode ter o seu filho, a sua filha transformada, liberto. Esse é a palavra, esse é o Jesus que nós conhecemos. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, você tem a fé que você precisa para mudar todas as coisas na tua vida. Diga, você tem a fé que precisa para mudar todas as coisas. Aleluia, amém. Aquele que trouxe a sua Bíblia ou o seu smartphone aí, diga o smartphone que está sempre com fome, sempre querendo botar na bateria. Abra comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler então. Tiago 5, versículo 16 em diante. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam a oração um pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um homem como ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Versículo 18. Vou ler mais um pouquinho. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Amém. Até aí. A Bíblia narra aqui, dizendo, começa esse versículo 16, diz que devemos confessar nossos pecados uns aos outros, porque para recebermos oração. Porque a oração do justo tem muito efeito. E a Bíblia ainda coloca ainda uma base, coloca alguém como espelho, para tomarmos como exemplo. E esse exemplo é um grande profeta, um grande homem de Deus, chamado Elias. E disse, porque Elias orou. Elias era um homem semelhante a nós, ou seja, mesmo com defeitos, com limitações, com erros, mas ele orou com fervor. Ele continuou orando, ele orou com intensidade, ele orou crendo, e a sua oração com fé teve um efeito. E parou de chover sobre a terra. Elias disse que depois ele orou novamente e a terra voltou a ter chuva. Sabe que a Bíblia começa a nos mostrar que algo que nós às vezes não percebemos, porque nos falta entendimento, porque dentro de nós há algumas coisas que ainda não ficaram bem claras. Precisamos receber um entendimento, e esse entendimento que você vai receber nesta noite. Que Elias era um homem segundo as mesmas inclinações, defeitos e erros que eu e você. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia o Deus que servia. Ele tinha certeza de que, qual o propósito que ele foi chamado. E quando você sabe quem você é nesta terra, quando você sabe a qual Deus você serve, quando você sabe que você é filho, não apenas alguém que está andando por essa terra sem rumo, sem beira, sem rumo, como dizem por aí, você começa a ter um entendimento e saber que a sua identidade, o teu reino não é aqui, mas é celestial. Este homem, profeta de Deus, ele não era um homem perfeito, a Bíblia diz, mas era um homem limitado. Mas a sua fé não era limitada. Você pode estar cheio de limitação, você pode estar cheio de dificuldade, mas a sua fé não tem limites. E isso é o que mais importa para Deus. Se a sua fé não tem limites, então nada na tua vida tem limite. Tudo que há em você, toda barreira, ela pode ser quebrada. Basta você crer, acreditar e ter uma fé com efeito em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas? O grande passo para que você tenha uma fé eficaz, uma fé que mude as circunstâncias, é primeiro você saber quem você é. Nós pregamos aqui graça, nós falamos sobre Deus como Pai, nós falamos que você é filho, mas às vezes nós, dentro de nós, aquela centelha, aquele ponto de interrogação, que quando nós resbalamos, nós damos um passo para trás e esquecemos daquilo que foi pregado, daquilo que já foi ensinado, e voltamos às velhas atitudes. Quando você busca Deus, quando você ora a Deus, quando você vai lá buscar a recompensa diante do trono do Pai, você tem que ter só uma ideia de que Deus não está olhando para as suas limitações, de que Deus não está olhando para os pecados do passado, de que o teu Pai não está esperando de você uma performance superior ou sobrenatural. Ele está esperando você ter uma fé com efeito, uma fé baseada na palavra, uma fé baseada naquilo que está escrito. Deus, ele não te olha como você se enxergue, como você se enxerga. Talvez você se olhe ou se olhe no espelho e comece a apontar vários defeitos, mas Deus não te olha assim. Deus olha para você como filha e filho, escolhidos, homens de Deus e mulher de Deus. Sabe que algumas pessoas não conseguem alcançar esse entendimento, viver uma vida além do que já está ensinado aqui, já está pregado. Nós pregamos aqui, pregamos domingo após domingo, quinta após quinta. Aí às vezes nós vamos orar, às vezes você vai orar em casa, você vai buscar, ou chega na igreja, e você lá, talvez no seu momento, você seja como eu gosto de orar, você dobra o seu joelho lá, e ora ao Pai: Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou limitado, e você começa a chegar diante de Deus, diante do teu Pai, que já te conhece, que já te redimiu, que já te libertou, que já trouxe para você, que você já justificou, e você começa a se justificar novamente. Você começa a trazer à tona aquilo que para Deus já não tem valor nenhum. Você começa a trazer aquilo que já faz parte do passado e não gera fé para você conquistar aquilo que está liberado para a tua vida. Amém? Quando você buscar a Deus, você vai com uma fé com efeito, aquela fé que já está baseado naquilo que de fato é verdade na tua vida. Se é de fato verdade que você é santo, lavado, justificado pelo sangue de Jesus, não é assim que você tem que buscar a Deus. Não é com clemência, se achegando como se Deus fosse trazer uma condenação, fosse trazer uma morte, fosse trazer para você uma maldição. Não. Você tem que chegar diante do teu Pai e dizer: Senhor, eis aqui o teu escolhido. eis aqui o teu filhinho amado, eis aqui a quem você pagou um preço alto, e eu digo para você, pai, valeu a pena. É essa fé que Deus espera de você, é esse é um efeito de graça, um efeito de coragem, de ousadia, alguém que sabe quem é em Deus e o que representa um filho para Deus. Amém? Tá bom para você? Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí bem alto. Parece que você não está entendendo. Se algo está tocando no teu coração, se a palavra está fazendo sentido para você, você pode levantar aí. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Isso me ajuda. Ajuda o pregador. Amém? Vamos colocar a lenha na fogueira. Nós estamos aqui numa grande multidão. Eu creio nisso. Que esse espaço em pouco tempo vai ficar pequeno. Amém? Diante de tantos filhos, diante de tantas pessoas que vão se chegar nesse lugar, porque este lugar vai emanar graça, emana graça, emana a presença de Deus. Eu estava aqui no meio do louvor, já o louvor já era o suficiente para mim ir para casa, para Porto Alegre, e voltar já extasiado. Amém? Aleluia. Então, quando você chega diante do Pai, você tem que chegar com essa certeza, não baseado no passado, quando você não conhecia, mas baseado no presente, quando você o conhece. Quando você sabe quem você é, nessa identidade que já foi te entregue, te instruída, colocada sobre você. Quando você vive nessa realidade, quando você vive debaixo desse entendimento, sobre essa nova aliança, que se chama graça, através do Jesus, você começa então a tornar a tua fé uma fé com efeito, uma fé poderosa. Porque quando você começa a chegar diante do Pai, diante de Deus, te auto-justificando, você começa a chegar diante do Pai já apontando os teus erros, você começa a tornar o sacrifício de Jesus nulo. Você começa a tornar aquilo que já foi pregado e repregado, o milagre da graça, o amor e a paixão de Deus por você, você começa a tornar zero. E mostra para Deus, e mostra o mundo espiritual que você não entendeu e que você não creu, e que ainda algo precisa ser feito. O problema de muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, que têm fé, que vivem na igreja, que buscam, que têm vida de oração, é que não conseguem viver essa novidade. Que ainda parece que ainda precisa ser feito alguma coisa a mais do que a morte e sacrifício de Jesus na cruz. Preciso fazer algo mais pessoal para que Deus tenha graça de mim, para que eu possa alcançar graça diante do Pai e o Pai me abençoar. Nada que você faça substitui o sacrifício do Cordeiro. Nós pregamos aqui, o céu se abrirá, e o Cordeiro nós veremos o Cordeiro, mas eu digo, o Cordeiro já te vê, o Cordeiro já te enxerga, o Cordeiro lhe diz, esse é meu filho, é amado em quem me compraz, o Cordeiro já te escolheu. Basta você viver esta novidade, basta você ir para a presença do Pai, e quando chegar, dizer, Senhor Pai, vim buscar a minha recompensa, eu vim buscar aquilo que já foi me entregue, aquilo que já foi comprado, aquilo que já é meu por direito, que Jesus já me entregou. Eu não sei o que você vem buscar, eu não sei o que você vem precisa para a tua vida, mas você precisa tornar esta fé que você já tem com efeito, e ela com efeito vai gerar mudanças na tua vida. Aleluia! Esse mesmo livro que nós lemos aqui, Tiago, também diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem efeito, a fé sem trazer fruto, morta, de nada serve, é como o defunto. É algo que cheira mal, é algo que não tem serventia, tem que ser jogada fora. Isso é uma fé sem efeito, ineficaz. Você tem que viver esta realidade. Hoje é domingo, e na segunda-feira, quando você sair para trabalhar, esta mesma mensagem tem que estar gravada, encravada no teu coração, e você tem que sair na segunda-feira de manhã dizendo assim, eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou escolhido, ninguém pode me deter, porque o Senhor das batalhas está na minha vida. Aleluia! Quando você viver isso, Lajeado será pequena para você. Aleluia! Lajeado será pequena para a palavra viva. Lajeado vai ter que aumentar os seus limites territoriais. Porque você vai crescer, você vai prosperar, você viver um novo nível de fé, de entendimento, de relacionamento com o Pai. Dá uma salva de palmas aí, meu amado. Às vezes nós esperamos alguém colocar a mão na nossa cabeça e dizer algumas palavras. Às vezes nós precisamos... entendemos que nós temos que fazer algo mais para agradar a Deus. Às vezes nós pensamos que nós temos que orar de maneira mais fervorosa ou mais, sabe, cheio de detalhes. Ó, grande Deus, céus, Criador dos céus e da terra, ó Deus de Isaac, de Abraão. Quando Deus quer algo sincero da nossa parte, quando Deus quer que nós façamos como esse profeta, que apenas ore com fervor, que continue e não desista, que continue a crer, a acreditar e saber que é limitado, mas a graça não olha para a limitação, olha para aquilo que foi plantado. E foi plantado uma nova identidade na tua vida, foi plantado uma nova história, foi plantado um sangue, foi plantado um sacrifício do Cordeiro, foi plantado em você a identidade de filho, de filha. Enquanto você não viver isso, enquanto você só chegar de Deus com a mesma história, com a mesma justificação, se culpando, se sentindo culpado, se sentindo que você é menosprezado, ou que você tem que fazer alguma coisa, você vai viver trancado. Vai ainda viver com a sua vida ainda limitada. Você vai viver ainda, sabe, carregando aquele, nos filmes antigos, com os presidiários americanos, com aquela roupa, aquele macacão laranja, com aquela bola de ferro, sabe? Puxando. Não podia andar muito, porque cansava, muito pesada. Às vezes vamos assim. Vamos puxando uma grande carga. Andamos puxando uma grande bola de ferro no emocional, no mundo espiritual, de algo que não pertence mais a nós. De algo que já não nos serve. A gente fica ainda querendo carregar, porque dentro de nós ainda parece que é muito fácil essa graça. Parece que é muito fácil, de graça. Só que foi de graça, é para nós. De graça é para nós porque nós cremos. Mas não foi de graça para Jesus. Foi por um sacrifício. Foi por um amor que levou ele até a cruz. Para nós recebemos de graça hoje, pela fé, precisou haver um sacrifício. Precisou haver algo. Deus abriu mão, deu seu único filho. Para que você hoje recebesse de graça. Para que você hoje tivesse acesso à presença do Pai sem precisar fazer esforço, para dizer: Pai, eu estou aqui. Aleluia. Sabe que Jesus, ele, no meio dos fariseus, no meio de um povo religioso que conhecia a Bíblia, que conhecia a Torá, os livros da lei, o Pentateuco, Jesus, ele era questionado e toda hora ele era colocado à prova para ver se ele era Deus. E por mais que Jesus passasse na prova, nas provas dos homens, por mais que Jesus provasse que era Deus, que era o Filho de Deus, por mais que Jesus fizesse milagres extraordinários, nada os convencia de que Jesus era o Cristo. Às vezes não é pelo muito fazer ou pelo muito ver, mas é pelo muito crer. Você pode vir aqui em cultos, em cultos, em cultos, e participar de campanhas, e participar de rituais, é o que muitos fazem por aí, em igrejas diferentes, que voltam ao Velho Testamento trazendo rituais, trazendo campanhas, e não dando que isso não vale, ou que não funciona, melhor dizendo. Mas porque é preciso, às vezes, para o homem é mais fácil voltar um pouco na lei, voltar um pouco trazendo um ritual, um certo sacrifício, que fica mais fácil para obedecer do que aceitar amor e a graça do Pai. E quando Jesus se manifestou, os religiosos, os entendidos, não queriam aceitar. Porque como o Pai, como o Deus vai enviar o seu Filho? Como? E eles eram muito soberbos para entender, muito soberbos, altos de si, cheios de si, para poder entender o amor de Deus. E Jesus lhe disse, trouxe uma história. Havia dois homens que oravam. Um estava na praça e orava no meio da praça, no alto, e dizia: ai, Senhor, ai de mim, porque eu não sou como tal, fulano de tal, porque eu dizimo, porque eu oferto. Isso Jesus dizendo. Porque faço tal coisa, faço tal coisa. Ele estava ali apresentando para Deus como ele era de fato e o que ele fazia de bom. E Jesus disse: havia um outro homem também que não conseguia nem levantar a cabeça e disse: Senhor, perdoa-me, ai de mim. E só isso. E o próprio Jesus disse: esse que orou por segundo recebeu a salvação e foi justificado. Porque ele não ousou apresentar para Deus as suas obras. Ele não ousou dizer para Deus que era bom ou que era ruim. Ele só reconheceu que precisava do Pai. Eu não vim pregar de mim mesmo, eu não vim pregar, mas eu vim falar desse Jesus. Que você não precisa se explicar, mas que você precisa crer, acreditar, se achegar. E ele te justifica, ele te torna de novo, ele te perdoa, ele te limpa, ele te lava, e torna a tua fé com efeito. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Abadagaçar. Você tem que sair daqui, nesta noite, vestindo toda a armadura que Deus já te deu, todas as armas que estão disponíveis para você vencer. Muitos de nós perdemos batalhas ali fora, perdemos batalhas na segunda-feira no trabalho, na faculdade, perdemos batalhas dentro da nossa casa, porque voltamos a velhos pensamentos, voltamos a velhos entendimentos, voltamos e caímos na artimanha do diabo, que é trazer o passado à tona, é relembrar o que nós éramos e o que nós fazíamos. Quando você vive do passado, quando você se alimenta do passado, quando você vive de acordo com aquilo que estava lá e hoje não é mais, você começa a dar crédito para as coisas do passado minarem a tua fé, minarem o teu relacionamento com Deus, minarem aquilo que já foi te entregue. E você começa a pisar em ovos com Jesus. Sabe como é que é? Você começa: ah, Senhor, será? Você começa a duvidar de quem você é, se você é merecedor, se algo vai se acontecer na tua vida. Eu digo para você, se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Ele te entregou, se Ele te chamou, Ele cumpre. Você tem que responder. A fé que Jesus espera de você não é uma fé muito grande, não é uma fé espetacular, mas é você responder aquilo que Ele te fala. Na Bíblia existe, em Hebreus capítulo 11, a alegoria dos heróis, a galeria dos heróis da fé. Não eram homens que fizeram coisas grandes, mas eram homens que responderam ao chamado de Deus. Deram uma resposta àquilo que foi anunciado. Deram uma resposta àquilo que foi pregado. Você tem que sair daqui nessa noite e dar uma resposta para Deus: Senhor, eu creio nisso. Senhor, eu vou viver de acordo com isso. Senhor, eu vou ter a minha vida transformada, porque eu tenho a partir de hoje uma fé com atitude, uma fé com efeito, uma fé não baseada em mim, mas naquilo que tu fez, tu faz. É isso que você tem que fazer. Às vezes nós questionamos, entramos na mente em parafuso: o que tenho que fazer para que Deus faça algo na minha vida? A resposta é simples: dá uma resposta àquilo que é pregado aqui neste lugar. É dar uma resposta dentro do teu coração. É dar uma resposta para Deus: Senhor, eu estou entendendo, eu quero pôr em prática isso. Senhor, eu quero viver de acordo com isso. Porque quando Ele te dá um chamado, quando Ele te escolhe, quando Ele te dar uma missão, Ele também te capacita para isso. Ele te dá as armas, Ele te prospera, Ele te dá as coisas que precisam para que você ande conforme Ele te chamou. O reino de Deus não é um reino de miséria. O reino de Deus não é um reino de podridão. O reino de Deus não é um reino de escravidão, mas é um reino de riqueza, de paz, alegria. Esse é o reino de Deus, e Deus chamou para você viver esse reino e reinar em vida. Aleluia, Jesus. É este reino que Jesus está te chamando para você viver. É um reino que já está disponível. Amém? Vou chamar os músicos aqui em cima. Aleluia. Os músicos podem passar aqui. É este reino que Jesus está chamando. É este reino que Jesus está anunciando. É este reino que nós estamos pregando. É sobre este reino. É sobre este rei. É sobre este Senhor. É sobre Ele que te chamou. Ele que te ama. É tempo de você viver coisas novas. É tempo de você abandonar o passado. É tempo de você viver uma nova experiência, uma nova transformação na tua vida. Esqueça aqueles que te feriram, aqueles que te machucaram, aqueles que transgrediram, que passaram dos limites com você. Esqueça as igrejas que você já passou. Deus tem algo novo neste lugar. Deus te entregou aqui neste lugar pastores que amam a sua vida. Você é amado por Deus, você é escolhido por Deus, e Deus te deu coisas grandes, preciosas. Eu tenho certeza que Deus ama vocês, porque te deu um pastor, uma pastora que são muito amáveis. E é para você se sentir amado, para você se sentir escolhido. Eu conheço muitos líderes, muitas pessoas, mas poucas pessoas são como este homem. O coração dele é grande. Deus ama você. Deus te deu uma igreja nova, um lugar novo, para você viver coisas novas. Não se alimentar mais do passado, dos erros que ficaram para trás. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar, nós vamos adorar, nós vamos buscar em Deus aquilo que já está disposto para nós. Pega, bagaçai, levante suas mãos para os céus nesta noite e declare que o céu está se abrindo, que o céu se abrirá e que novas coisas tão rei você está recebendo. Ei, nossa, essa noite, Senhor, nós levantamos nossas mãos para os céus, porque sabemos, Senhor, que há uma recompensa para nós, Senhor, da tua parte. Aquilo que tu fizeste na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por pessoas aqui nesta noite que precisam ter a sua fé reiniciada, ter um novo, uma nova experiência com o Espírito Santo. Eu quero orar por pessoas aqui neste lugar que precisam receber algo de Deus, que precisam da base. Ah, Deus toca a bagaça. Deus vai tocar pessoas nessa noite. Eu quero te convidar a dar um passo aqui nesse lugar, dar um passo à frente, um passo de fé. Jesus é teu, nosso louvor. se abrirá. O Cordeiro veremos, em glória descerá, porque teu é o reino. Recebeu aí, pode dar uma glória, né? Glória a Deus. Presença de Deus. Eu falei que Deus tinha algo especial essa noite, né? A presença de Deus está neste lugar, né? Mas vamos fazer o nosso momento de você que vai contribuir, você que vai ofertar a casa do Senhor. É o nosso momento de nós estarmos ofertando, contribuindo para a obra do Senhor, amém? E a palavra de Deus diz que trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim nisso. Se eu não abrir as portas do céu e não derramar bênçãos sem medida. Também diz a palavra de Deus que Ele ama aquele que dá com alegria e não com pesar. Então você que vai dizimar, você que vai ofertar na casa do Senhor nessa noite, que você faça com entendimento. Não interessa a quantidade, interessa a intenção do teu coração. Deus, Ele não olha a quantidade, mas Ele olha a tua entrega. Amém? Então que você levante para cima a sua oferta, o seu dízimo nessa noite. Se você quer ofertar ou dizimar com o cartão, a gente tem aqui a maquininha de cartão. Mas eu te convido nessa noite a você levantar o seu envelope para cima. Eu quero estar abençoando a tua vida. Eu quero estar abençoando a tua oferta, o teu dízimo nessa noite. Pai, eu abençoo nessa noite cada mão que se levanta. Cada ofertante, cada dizimista, Senhor, cada um que entende, Senhor, o Teu propósito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa aquele, Senhor, que dá com alegria, abençoa aquele, Senhor, que está dizimando, Senhor, que Tu venha, Senhor, abrindo as compotas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre casa a casa, sobre cada família, Pai. Nós cremos que este ano será um ano de bênção sem medida sobre as vidas, sobre as famílias, porque é uma promessa que Tu tem para essa nação, para este povo que Te ama, Pai. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista nessa noite em nome de Jesus. Você pode trazer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrar nosso culto, eu quero... Você pode tomar seu assento, pode ficar à vontade. Eu quero estar passando a nossa agenda do mês de abril. A programação que nós temos para esse mês. Então nós já temos a agenda do mês de abril, tá? Então tá aí, dia 11 do 4, quinta-feira, nosso pastor Marcelo vai estar aí. Léo, tem um chamado aí? Pastor Marcelo Rosa? Tem o vídeo aí? Léo tem. Igreja abençoada, aqui é o pastor Marcelo Rosa, eu sou pastor da PV Ponte de Maruim, aqui em Santa Catarina, e nesta quinta-feira, 20 horas, eu estarei com você aí na igreja. Eu tenho certeza que será uma noite muito especial, eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com o teu coração, e vai ser uma grande alegria estar mais uma vez junto com essa igreja amada e abençoada. Convide alguém, e não se esqueça, quinta-feira, 20 horas, PV Lajeado, estaremos juntos. Que Deus te abençoe e uma ótima semana para você. Amém? Glória a Deus. Então tá aí quinta-feira, tá? Convide alguém para estar aqui. Deus tem algo especial para a tua vida, da mesma forma que Ele teve dessa noite. Quinta-feira tem mais, amém? Deus, Ele quer abençoar esse povo, essa cidade. Então Deus está enviando aí seus profetas aí para falar à igreja. E eu creio uma quinta-feira de muitas bênçãos, amém? Então convide alguém para estar aqui. Sábado nós temos a nossa ceia às 20 horas, a nossa ceia estadual, tá? Lá em Porto Alegre. E dia 14 nós temos a nossa ceia local, tá? Então tá aí domingo às 19h30 o culto especial de Páscoa. E dia 26, sexta-feira, começa aí, né, Rafa? Ah, glória a Deus. Chamar o Rafa aqui para dar uma explicadinha um pouquinho mais, para você entender, você que queira entender mais um pouco dessa visão da graça, tá? A gente vai começar aqui nessa sexta-feira, então, dia 26 do 4. Isso aí, então, pessoal. O College é um projeto da Palavra Viva, que visa trazer o entendimento melhor da graça, não apenas uma perspectiva teórica, mas uma perspectiva de visão de igreja. Realmente. E nós vamos começar com o módulo Crescendo na Graça, que nos introduz realmente nessa forma de como a igreja entende a graça, de como ela vive a graça e do que é esse viver na graça servindo dentro da igreja. Então nós convidamos todos, né, a participarem realmente, a virem crescer realmente com o entendimento e com vivência desse processo. College é o nome do projeto, e nós vamos começar com o módulo Vivendo na Graça, que vai se estender nas próximas semanas, a partir do dia 26 de abril. Então, sexta-feira, aqui na igreja mesmo, às 20 horas. Né? É isso, pastor. Obrigado. E aí, então, dia 27 do 4, atenção, esposas que oram, tá? Então, vamos estar aí orando para os seus maridos aí, estão derramando brasa de fogo sobre nossas cabeças, amém? Então, tá aí, dia 27 do 4, tá? Às 18 horas, esposas que oram, tá? Então, tá aí a nossa agenda, tá? Quinta-feira temos mais aí às 20 horas. Convide alguém para estar aqui, em nome de Jesus, amém? Levanta tua mão para cima, vamos encerrar nosso culto. Pai, eu abençoo cada vida que aqui está. Senhor, eu te agradeço pela presença de cada família, Senhor. Te agradeço por tua palavra, por tua mensagem. Sou grato, Pai, pela vida do pastor Heitor, da pastora Monique, Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais acrescentar, Senhor, graça, bênção sem medida sobre essas vidas, Pai. E que nós tenhamos, Pai, uma semana abençoada, Senhor. Uma semana dirigida pelo Teu Espírito Santo. E que nós possamos contemplar aquilo que Tu tem preparado para nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia! Que dreams are smoking.